é serviço. Como round e bicoada. Ela gosta de sentir comprado. Dedo do volume pra curtir o pancadão. Ela gosta de sentir comprado. Dedo do volume pra curtir o pancadão. Vem. Ela gosta de sentir comprado. Dedo do volume pra curtir o pancadão. Ela gosta de sentir. Eita! A bunda dela bate. A bunda dela. Swing it back.